seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Seu jeito simples de me conquistar.

viver. O meu coração implora com saudade de você. Não consigo muitas horas, 12 horas sem te ver. O meu coração implora com saudade de você. É você, meu bem, tudo que eu quero. Nesse teu sorriso eu vejo tudo que eu sempre quis. Teu lábio me encanta, teu olhar verdadeiro. Esse corpo lindo, meu bem, é tudo que eu quero. Eu não consigo muitas horas, 12 horas sem te ver. O meu coração implora com saudade de você. Não consigo muitas horas, 12 horas sem te ver. O meu coração implora com saudade de você. É você, meu bem, tudo que eu quero. Nesse teu sorriso eu vejo tudo que eu sempre quis. Teus lábios me encantam, teu olhar venero. Esse corpo lindo, meu bem, é tudo que eu quero. Você beija depois da minha. Eu desejo que não te dê prazer. Eu espero que você encontre o norte, mas que no amor você não tenha sorte. E se fizer amor com outro mesmo assim, que faça amor com ele, mas pensando em mim. Pode falar que praga de ex-amor não pega. Cuidado pro seu coração não vacilar. Dizer que eu boto açúcar mascavo no beijo, porque meu chamego vicia e deixa um gosto de querer de novo, que eu faço gostoso. Mas que vergonha

fonte dos teus olhos. Quero me banhar no seu beijo molhado. Vou matar minha sede. Me embala nos teus braços. Faça-me sonhar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala no ouvido, me causa arrepio. Alisa o cabelo, tira o meu medo. Conte sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo à luz do sol ou em noite de lua. Meus olhos são tua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Ei, te atraio com meus olhos, são tua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Da vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo à luz do sol ou em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos ou tua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos ou tua aparecer. Mas o tempo foi passando em vão. Namorei muito, mas não dei meu coração. E todas as garotas tinham um jeito de me amar, mas nenhuma delas conseguiu me impressionar. E logo que você chegou, bateu. Meu coração se abriu e você me envolveu. Encontrei o meu outro pedaço. Não vou deixar fugir. Você que sempre conhece todos os meus passos e meu modo de agir. Senti na pele o calor do teu abraço. Explode o coração. Me diz, amor, o que você quiser eu faço. Meu amor, minha paixão. Eu sempre sonhei com você. Sabia que um dia você ia aparecer. Logo que você chegou, bateu. Meu coração se abriu e você me envolveu. E todas as garotas tinham um jeito de me amar, mas nenhuma delas conseguiu me impressionar. E logo que você chegou, bateu. Meu coração se abriu e você me envolveu. Agora que encontrei o meu outro pedaço, não braços e meu modo de agir. Senti na pele o calor do teu abraço. Explode o coração. Me diz, amor, o que você quiser eu faço. Meu amor, minha paixão. Cabaré do Brega. Opa! Está guardado, relembro seu amor, que no peito está trancado. Sinto saudade de você, que me deixou de lado. Minha vida é só você, a distância pode crer. Sinto saudade, só posso te encontrar quando Deus quiser. E na defeito da fraqueza, força, se vai ser minha mulher. Quando você quiser. Guardado, relembro seu amor, que no peito está trancado. Sinto saudade do corpo quente, que me deixava suado. Minha vida é só você, a distância pode crer. Sinto saudade, só posso te encontrar quando Deus quiser. E no defeito da fraqueza, força, você vai ser minha mulher quando você quiser. Quando você quiser. Cabaré do Brega. Ela dá seu corpo que gosta, seu sorriso, a resposta do prazer que a noite traz. Olhe, não vejo sofrimento no seu rosto, no seu jeito, faz amor tão lindo faz. Ela dá seu corpo porque gosta, seu sorriso, a resposta do prazer que a noite traz. Olhe, não vejo sofrimento no seu rosto, no seu jeito, faz amor tão lindo faz. No meio da noite vazia eu saio procurando prazer. Mistura e fantasia acaba quando encontro você. Pra viver, sou louco por você, pra valer. Preciso do teu corpo pra viver. Sou louco por você, pra valer. Preciso do teu corpo pra viver. Sou louco por você, pra valer. Preciso do teu corpo pra viver. Não é? cada noite eu te amo. É, feijão com arroz. Não, não, não, não, não, não. Sóbrio nos doces amargos, nos livres, nos nobres, no frio do inverno, no calor do verão. Em casa, na rua, na chuva, na praia ou no bar, em qualquer esquina, em todo lugar, a gente combina, nos meus sonhos só vejo você. Ontem, hoje, agora, amanhã, pra sempre, todo amor que a gente sente é só da gente. Seja eterno e verdadeiro enquanto dure nosso amor. Oh, oh, oh. O teu prazer é meu prazer, a minha paz é o teu sorriso, o meu desejo é teu querer. Eu não me vejo sem você. Somos um sonho a dois, feijão com arroz, o sol e o mar, céu e luar, força e o poder. Eu não me vejo. Você. Não, não, não, não, não, não. Jamais. Não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não. Não. Não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não. Em casa, na rua, na chuva, na praia ou no bar, em qualquer esquina, todo lugar, a gente combina, nos meus sonhos só vejo você. Ontem, hoje, agora, amanhã, pra sempre, todo amor que a gente sente é só da gente. Seja eterno e verdadeiro enquanto dure nosso amor. O teu prazer é meu prazer, a minha paz é o teu sorriso, o meu desejo é teu querer. Eu não me vejo você. Somos um sonho a dois, feijão com arroz, o sol e o mar, céu e luar, a força e o poder. Eu não me vejo sem você. Somos um sonho a dois, feijão com arroz, o sol e o mar, céu e luar, a força e o poder. Eu não me vejo sem você. Esta minha canção, pense em mim, eu fiz. para você. Se estiver ouvindo esta minha canção, pense em mim, eu fiz para você. Você, oh, oh. Chamava de querida. Fiquei surpreso quando aqui lhe avistei. Ali está, distribuindo seu amor nesse recinto. Tudo é verdade, pode crer, pois eu não minto. Ali está a mulher que eu tanto amei. Agora ela está como queria, com a vida que ela pediu a Deus. Pois eu lhe dava o pão de cada dia, não posso perdoar os erros seus. Repare como ela está chorando, mandou-me recado por um amigo. Pra mim ela é de gelo, não ouço mais apelo. Voltar com ela só, sendo castigo. Ali está aquele amor que pertenceu à minha vida, que no passado eu chamava de querida. Fiquei surpreso quando aqui lhe avistei. Ali está, distribuindo seu amor neste recinto. Tudo é verdade, pode crer, pois eu não minto. Ali está a mulher que eu tanto amei. Agora ela está como queria, com a vida que ela pediu a Deus. Pois eu lhe dava um pão de cada dia, não posso perdoar os erros seus. Reparem como ela está chorando, mandou-me recado por um amigo. Pra mim ela é de gelo, não ouço mais apelo. Voltar com ela só, sendo castigo. cabaré do brega. Thank you.